perder jamais. O amor que sinto é puro e não fingido. Você me satisfaz, você me traz a paz. Quero viver sempre contigo, eternamente, além do infinito. É a mais bela, minha Cinderela. Seu perfume me para, me congela. A cama pega fogo, cai na sua teia. Você me deixa louco, meu corpo incendeia. Chega pra cá, vem me beijar. É você que eu quero, adoro te amar. A cama pega fogo, cai na sua teia. Você me deixa louco, meu corpo incendeia. Chega pra cá, beijar. É você que eu quero, adoro te amar. Não quero te perder jamais. Jamais. O amor que sinto é puro e não fingido. Você me satisfaz, você me traz a paz. Quero viver sempre contigo, eternamente. Seu perfume me para, me congela. A cama pega fogo, cai na sua teia. Você me deixa louco, meu corpo incendeia. Chega pra cá, vem me beijar. Vem me beijar. É você que eu quero, adoro eu te amar. A cama pega fogo, cai na sua teia. Você me deixa louco, meu corpo incendeia. Chega. Você me deixa louco, meu corpo incendeia. Chega pra cá,